Salvador, 103, chegada Maré. Salvador, Azul 9021. Azul 9021, chame Recife em 251, alterna 23, última 8. É, chama Recife 251, 238. Muito obrigado, bom dia. Autorizada a linha decola da 1-0, vento 2-0-0-0-0-9-9. A linha decola da 1-0-1-1-1-7-3. 163, decolar 233, chame controle de Salvador, 119, décimo 8. 119, 8, bom dia, bom, 1163. Controle Salvador, bom dia, bom, 1173, saí da Leda, Leda, é, da El Leda, passando 1, meu pé. Decolagem, possível conforme autorizado, 503, né, galera? Faz 2 mil pés, Leda. Faz 2 mil pés, Leda, vendo para 360, perfil bom, 1973. Torre Salvador, muito bom dia, tá 3520. Pode ser, espera da 1-0-4. 3-5-2-0, muito bom dia. A Lima tem cabeceira 1-0. A Lima tem cabeceira 1-0, tá? 3-5-2-0. 3-5-2-0, autorizado a decolagem. 1-0, vento 9-0 graus, 1-1-9. Autorizado a decolagem, tá? 3-5-2-0, cabeceira 1-0. Decolagem 3, chama o controle Salvador, 119, decimal 8, bom voo. 119, 8 graus, bom trabalho. Salvador, muito bom dia, 3520, cruza 1500, na saída Puca, Jamo, Caju, nacional 5478. 520, contato na terra da colégia, firma 390, saída Puca. Saída Puca 390, acelera até 3520. No meio, LLS, foco se apesar no local de agora. Autorizado de LLS, coisa da 3-2 no meio. 173 pode voar a ponte após Dayão? O 173 após Dayão, proceda para a posição Leda. Siga. Marcelo, te chama a torre Salvador, é 198, decimal 95. 1895, 3816. Boa noite, hoje estatímetro no 013, autorizado pouso, pistão no 0, vento 200 graus, 08 nós. Pouso autorizado, cabeceira no 0, 138 no 6 com 1013. 138-16, solo 45, libera à direita, prossegue táxi Alfa Juliet, posição 0741. Ok, Alfa Juliet, Pati 1, posição 07, Sun 3816. Salvador, o voo 1561, no ponto de espera da 109. Controle Salvador, muito bom dia, gol 1561, certeza de sair da Euleda, cruzando 1400 pés para 360. Voo 561, contato radar na decolagem, estou mantendo o voo 360, autorizado válido. Autorizado Leda, subindo para 360, voo 1561. falando com o 1561. 1561, contra Recife agora, na frequência número 251, alterna número 238. 251, 238, bom, 1561. Salvador, bom dia, voo 1891, ponte espera da 10 pra 1891, a linha decola, pistão 10, vento 200 graus, 1-1-9. Cuidado, aliás, decola da 10, voo 1891. 1891 decolado, 13 controle, Salvador 1198. 198, bom dia, boa noite, não. Controle Salvador, bom dia, boa noite, no ano, passando 1200. 1891, contato radar Nicolai, sul, mantendo o nível 400. Autorizado a posição LS após 2000 pés. 7 após 2000, direto elétrico, gol no 89. Acima, gol no 89, isso aí passando o nível 140. Formará 140, 89. Vou passar nível 140, gol no 89. Sérgio, 89, show agora já atrás, Cife. Na frequência 1260, ao término 18 da Cival 8. Gol 189. 260, 288, gol no 89, bandido.